para o teu reino. Em tudo que sou, no tempo em mãos, a ti entrego, a ti entrego. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Minha vida é...